Depois, quem? Pessoal da Jocon ali? Isso? Então, procure o pessoal da Jocon depois ali, galera. E contribua com R$ 2 ali. Amém? Não somente comprando material, mas orando também, né? Que é o principal. Amém? Quem falou amém? Levanta a mão. Então, amém é o que vai fazer mesmo. Ok. Nós estamos dando continuidade ao assunto relacionado aos dons do Espírito. E hoje é o quinto domingo que a gente está tratando exclusivamente a respeito dos dons do Espírito. Amém? Como a gente falou no primeiro dia, 20% dos cristãos no mundo, 20% dos cristãos no mundo estão desenvolvendo o seu dom dentro do reino de Deus. 20% dos cristãos no mundo, de alguma forma, estão operando o seu chamado dentro do reino de Deus. Isso significa que 80% dos cristãos sobre a face da terra não estão fazendo absolutamente nada com aquilo que lhe foi dado da parte de Deus, como dom, como talento e como chamado. 80% da igreja que está sobre a face da terra não está fazendo absolutamente nada. Espectadores do reino assistindo, 20% do reino se lascando para fazer a diferença nesse mundo. 20% dos cristãos no mundo estão olhando essa questão dos dons com a seriedade com que deve ser olhada, buscando de alguma forma fazer com que isso se torne uma praticidade nesse mundo. Então, a gente vê tudo o que está acontecendo por aí, em termos de caos, de pecado, tem um culpado. Tem um ditado, não lembro certo as palavras, mas uma frase que diz que o mal, para triunfar, basta apenas que os do bem não façam nada. Para o mal triunfar nesse mundo, eu acho que é mais ou menos isso. Não lembro certo a sequência das palavras, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que muito do mal que está aí na sociedade, nesse mundo aí, é, de alguma forma, o resultado desses 80% de dentro da fé cristã que não estão na praticidade do seu chamado. Como eu falei, quando o cristão ele coloca o seu dom na sua praticidade, desenvolvendo dentro do reino de Deus, o nome de Deus é glorificado. Isso implica, então, que aquele que não está operando o seu dom nesse mundo, não está glorificando a Deus com a sua vida, que é a razão pela qual você e eu fomos criados. Amém? Então, tem muita gente enganada que vai chegar naquele dia, como a palavra fala, estava lendo Mateus semana passada. Muitos chegarão naquele dia e não terão nada para apresentar diante de Deus e pagarão um preço muito alto por isso. Então, tem muita gente brincando de ser crente, achando que ser crente é vir na igreja, aceitar Jesus e amém, e a coisa se resume nisso. Eu penso que muita gente que está dentro disso, nessa situação dos 80%, não estão por falta de entendimento do que seja o dom, não sabe do que se trata. Né? E obrigado. Coroa no céu aí, mais uma pedrinha para você. Vai chegar no céu, tem uma coroa te esperando. Uma velha de uns 1.000 anos de idade. A Dercy Gonçalves se converteu antes de morrer. Então tem muita gente enganada nesse quesito, né? Muita gente enganada. Aí o que nós estamos tentando fazer como igreja é despertar na sua vida esse chamado. Amém? Você e eu temos um chamado, todos em absoluto recebendo da parte de Deus um dom. Alguns, conforme a maturidade vai chegando na sua vida, com o passar do tempo, com o caminhar com Deus, começam com um dom, Deus vai acrescentando outro, Deus vai acrescentando outro, outro, outro, outro, e assim vai. Cada vez mais o tempo se torna escasso para o desenvolvimento de todo o potencial que Deus confia para o indivíduo. Hoje, como eu gostaria de deixar algumas coisas na minha vida para se envolver 100% em outras coisas. Como evangelismo de rua, por exemplo, que foi aquilo que eu comecei meu ministério. E hoje, basicamente, eu não me envolvo mais em evangelismo de rua. Eu sou um evangelista de púlpito, sou um evangelista de internet, mas de rua mesmo eu não sou mais, não saio mais nas ruas como saía antes, né, de ser chamado para ser um pastor dentro do reino de Deus. Amém? Então, dentro disso, você vai adquirindo mais dons. O problema é que Deus não confia mais dons a quem não coloca em operação aquele dom que lhe foi confiado. Enquanto eu e você não colocarmos em praticidade aquilo que nós já temos, não há mais nada para ser confiado. Então eu vejo gente orando: Deus, eu quero na minha vida um dom de cura. Mas e esse dom de serviço que eu te dei? Você não está fazendo nada, você quer o dom de cura na sua vida? Deus, eu quero um dom de discernimento de espíritos. Mas nem o dom de intercessão você não dá conta, você quer mais o dom de discernimento de espíritos? E assim vai, e assim somos nós. Então, dentro de tudo aquilo que a gente tratou nesses 4 domingos anteriores, depois você entra lá no Metalcast e você escute desde a primeira para você se inteirar dentro daquilo que a gente está tratando, ok? Hoje, o assunto que eu quero tratar são os 7 passos. Isso aqui não tem nada a ver com autoajuda, ok? E os passos aqui, uma coisa não elimina a outra, são passos que envolvem a sua vida dentro do teu dom, dentro do teu chamado, que você está caminhando para descobrir. Ou se já sabe, é mais um reforço dentro daquilo que você já sabe. Ok? Então, como descobrir os seus dons? Como descobrir os seus dons? Deus mesmo determinou quais cristãos vão efetuar melhor determinados ministérios. À medida que cristãos vivem de acordo com seus dons espirituais, eles não trabalham pelas próprias forças, mas o Espírito de Deus trabalha neles. Amém? Certo? Quem trabalha por meio da sua vida é o Espírito Santo. Não há dúvida disso, que é o Espírito Santo quem opera, quem capacita, quem dá a você todo o poder, autoridade, porque ele foi aquele que te aprovou para isso. Nós estamos lendo dentro do Renovo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, tratando a respeito disso. Que quando Deus aprova você, é ele quem te aprovou e mais nada nesse mundo precisa estar acima disso. Ok? Há essa convicção de que Deus me aprovou. Ele quem me aprova. Eu não preciso da aprovação humana, mas é Deus quem me aprova. Apesar de que eu vou tratar um outro ponto dentro disso, que pode ser um pouco contraditório disso que eu estou falando. A contradição do Pipe. Depois vocês montam lá no Orkut, contradições do Pipe. Dentro disso que eu estou falando. Deus chamou você e Deus te capacitou para isso. Amém? Ele te aprovou para você ser um pastor. Ele te aprovou para você ser um evangelista. Ele te aprovou para você ser um intercessor. Ele te aprovou para você ser um servidor, para ser um líder, para ser um missionário, para ser um mestre, para ser um músico. O que está acontecendo aí com esse microfone? Está tudo bem, hein? Ei, som. Olha, show, Satanás. Ei, som. Será que é o cabo aqui? Acho que é, né? Não? Outra coisa relacionada a isso, antes de eu entrar nesses pontos necessariamente, é que o grande trunfo do protestantismo, da reforma protestante, é uma coisa chamada sacerdócio universal. Esse foi o grande trunfo da fé protestante. Todos foram então chamados para serem sacerdotes dentro do reino de Deus. Dentro da visão católica, até então, né, era um papel do clero. O clero era o responsável pelo sacerdócio sobre a face da terra. Quando o protestantismo veio e depois a contra-reforma aconteceu, hoje você vê diferente. Tanto no mundo católico quanto no mundo protestante, o sacerdócio ele toma uma dimensão diferente, graças ao protestantismo lá no ano de 1500. Em 1500 e pouco. Okay? Então, a não praticidade do dom é uma negação do sacerdócio universal na minha e na tua vida. Vocês estão entendendo isso? Que aquilo que aqueles homens morreram para conquistar para mim e para você, que é o sacerdócio universal nas nossas vidas, a gente nega esse sacerdócio quando a gente não coloca em praticidade o nosso dom e o nosso talento. Amém? Será que não é a potência que está desligando ali, não? O que está apagando? Olha, ó. É? Tá bom. Tá parecendo que eu tô falando lá? Não. Ok. Vamos lá, então. O primeiro passo, como você pode descobrir os seus dons? Primeiro passo, acima de tudo, primeira coisa, você precisa se colocar diante de Deus em oração. Ok? Precisa orar. Coisa que crente tem que aprender a orar. Porque a gente fala tanto de Deus, de cristianismo, de fé, de que é salvo, mas a gente não ora. Cristão não ora. Vocês sabiam disso? Crente não ora. Crente não ora. Católico ora. Crente não. Não ora. Desgraçadamente, a igreja evangélica nesse país não ora. E principalmente a nova geração que está aí. Eu estava falando no Renovo que existe um conceito que o diabo colocou no meio da igreja, e eu vou chamar do diabo mesmo, porque foi o diabo que colocou sutilmente no seio da igreja, a palavra chamada espontâneo. A palavra chamada espontâneo. Porque tudo aquilo que não é espontâneo é religião, é religiosidade. Então, as pessoas não oram mais de joelho, porque quem ora de joelho é religioso. Espontâneo não. Espontâneo você tem que ser espontâneo. Uma hora, se você quer orar de em pé, ora em pé. Quer orar deitado, ora deitado. Quer orar sentado, ora sentado. Não precisa mais disciplina. Você ora do jeito que está. O problema é que o tal do espontâneo a gente nunca vê sendo praticidade na vida de ninguém. Porque ninguém tem espontaneidade de orar. Toda a história da igreja foi marcada por uma coisa chamada disciplina. Todos os místicos da igreja, desde Jesus Cristo até hoje, foram homens que tiveram que pagar um preço muito alto para orar, porque tiveram que ter disciplina. Esse movimento espontâneo aí é um movimento que veio para destruir a oração dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nada acontece na igreja sem, de modo espontâneo. Quantos de vocês conhecem que estão orando espontaneamente? Cara, não sei se o problema aqui na Gólgota, então. Porque aqui a gente tem que pegar máquina de dar choque. Tem que, sabe, soltar cachorro em cima, Rottweiler, assim. Vai orar, filho de uma égua. Porque senão não ora. Se a gente ficar esperando a espontaneidade das coisas. Vocês já ouviram isso? Sabe como o C.S. Lewis ele fala num livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Ele fala assim: não tire esse cara da igreja, deixe esse cara lá. E principalmente, sabe o quê? Faça esse cara ser movido pela espontaneidade, que ele não queira pagar preço nenhum. Sabe aquele negócio? Deus, não estou com vontade nenhuma de orar. Entendeu? Esse negócio de subjugar o corpo à servidão, que Paulo fala. Que a gente pega o nosso corpo, a gente se prostra diante de Deus, se obriga a estar diante de Deus. O movimento espontâneo vem e diz assim: não, que tipo de oração você acha que Deus quer isso, cara, de você? Que você vai orar obrigatoriamente? Não, Deus quer a espontaneidade de você, coitado de Deus. Esse Deus que está esperando a espontaneidade dessa geração está lascado se depender deles para serem espontâneos. Eu estou entendendo, estou sendo claro? Que sem disciplina as coisas não acontecem. Então, eu estava falando sobre os quatro passos lá que James Hunter fala no Monge Executivo, lá no Renovo, né? Que o primeiro passo, eu estou repetindo tudo de novo aqui, vocês não estavam lá, mas vou repetir para vocês terem uma noção do que é essa questão da oração. O primeiro passo é quando você não tem a mínima vontade e você não tem disciplina nenhuma para fazê-lo. Para mim, o movimento espontâneo é isso. Entendeu? Você não tem a mínima vontade, você vai esperar um dia ter espontaneidade para fazer alguma coisa e você nunca vai chegar nesse dia. Só se Deus, de uma forma muito graciosa mesmo, operar dessa maneira. Então a primeira questão é essa. Não tem vontade e muito menos disciplina para fazê-lo. O segundo passo é quando você tem vontade, mas não tem disciplina para fazê-lo. Você quer até orar, você até quer orar. Você até quer. Tem um desejo, mas não consegue, porque não tem disciplina para fazê-lo. Nossa, aquela culpa sempre. Quando, sempre quando se fala de oração, nossa, eu preciso orar. Mas passa um dia, dois, 10, 20, 3, 4, 10 anos e você não ora. Porque você quer, mas não tem disciplina para orar. O terceiro passo é quando você quer orar e você adquire disciplina para orar. Se obriga a orar, se coloca, leva, reduz o corpo à escravidão mesmo para ir diante de Deus e buscá-lo em oração. Esse é o terceiro passo. Desejo e disciplina. Agora o quarto passo é o passo da maturidade. Que é quando você não tem mais necessariamente o desejo, mas você tem a disciplina. O que eu quero dizer com isso? É quando a vida de oração se torna uma praticidade na sua vida, sem esforço nenhum mais. É igual escovar o dente. Um dia alguém te ensinou. Escova o dente. Primeiro dia, ai que saco escovar o dente. Né? Meu pia era só na porrada para escovar o dente. Começava a escovar o dente. Hoje acorda. Filho, já sei escovar o dente. Daí vai lá e escova o dente. Todo dia. Antes de, a hora que acorda, depois que come, a hora que vai dormir. Todo dia. Escovando o dente. Não precisa falar mais nada. Se tornou um hábito. Escovar o dente se tornou um hábito. Oração tem que se transformar em hábito na nossa vida. Nós temos que alcançar esse quarto estágio na nossa vida. O problema é que tem gente que está esperando o espontâneo lá no primeiro passo e vai morrer no primeiro passo. Morre lá no primeiro passo. Então, primeira coisa, coloque-se diante de Deus em oração. Comece a orar. Deus, revela na minha vida, Senhor. Deixe claro, absolutamente claro para a minha vida, qual é o meu chamado, qual é o dom que o Senhor me confiou. Segundo passo, esteja disposto a colocar os seus dons em prática, porque também é um problema. Porque tem muita gente que sabe absolutamente pelo quê, para o que foi chamado e não está nem um pouco interessado em colocar em prática. Já teve gente que falou, foi cara de pau, falou assim, olha, eu tenho chamado pastoral, mas talvez um dia, quem sabe. Quem sabe? Quem está realmente interessado em descobrir os seus dons deveria antes estar disposto a usá-los para a edificação da igreja. Se você não está disposto a usá-los, nem ore. Esqueça o primeiro passo. Nem ore. Não precisa orar relacionado a isso. Deus está bom do jeito que está, não precisa de nada. Eu só quero ir para o céu. Só a eternidade. Mais nada. Os dons foram dados para o serviço. Em 1 Pedro 4,10, Pedro fala assim, cada um exerça o dom que recebeu. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Exerça em nome de Jesus o dom que você recebeu da parte de Deus para edificação do corpo. Exerça. Administrando fielmente, porque isso está ligado à fidelidade. O exercício do dom está automaticamente ligado à palavra fidelidade. Quem não exercita o seu chamado é infiel para com Deus. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus tenha misericórdia de todos nós. Se não estamos dispostos a colocar o dom em prática, por que Deus deveria dá-lo? O terceiro passo é informe-se a respeito dos dons. Muita gente não está nem interessada em saber do que se trata. Não está nem interessada em saber do que se trata. O único dom que ele quer saber é do dom da salvação. E Deus não pode espremer muito ele, que se espremer demais, nem isso ele quer. A falta de informação tem lançado muita gente na alienação e conformismo. A falta de informação tem lançado muita gente na alienação e no conformismo. A falta de interesse em saber a respeito. A falta de interesse de ler a respeito. Quando eu me tornei um evangelista, eu lia tudo sobre evangelismo. Tudo que eu podia adquirir sobre evangelismo, eu lia. E como eu comecei a lidar com algumas questões de defesa, de ter que defender a fé, porque você tinha que lidar com ateus, lidar com espíritas, lidar com macumbeiro, lidar com gente de toda sorte, de religião e não religião, eu tinha que estudar, tinha que ler. Porque evangelista é isso. Eu estava vendo um vídeo de um programa ateu lá na Europa, não sei se é Europa ou Estados Unidos, que é um programa de desafio. Os ateus desafiam os cristãos, ou os teístas, ou quem quer que seja crente de alguma forma, que crie alguma divindade. É um desafio da parte deles para você ligar lá e você provar de alguma forma a existência de Deus. Você ter um argumento para a existência de Deus que eles não refutem, né? E um cara mandou João 3,16. Só mandou isso. João 3,16. Esse cara leu o e-mail. Falou assim, eu quero perguntar para esse cara que mandou João 3,16 aqui se ele acha que a gente é burro. Porque o que esses caras esquecem é que todos nós aqui, que fazemos parte dessa organização, ele citou a organização, todos nós somos ex-evangélicos. Todos nós éramos evangélicos e agora somos ateus. Eles acham que a gente não conhece João 3,16? Tem evangelista que é assim. Ele acha que chegar um papelzinho escrito João 3,16, entregar na mão da pessoa, a pessoa vai cair do joelho, vai se converter, vai chorar, vai entregar a vida para Jesus. Tá entendendo? Porque você não precisa se informar, você não precisa ler, você não precisa estruturar o teu ministério, você não precisa ter base para a argumentação. A coisa mais linda que tem, quem está falando para vocês é um cara que tem experiência nessa área. A coisa mais linda que tem é você sair na rua, evangelizar e você pegar um ateu na frente. Bum. E o cara sai com aquela cartolinha das mesmas maracutaias de sempre. Mesmo blá blá blá. Aí você, isso aí eu conheço. Ah, isso daí e tal. Qual que é a questão? Ah, essa. E você tem argumento. E esse cara fica assustado. Meu Deus, esse cara não é burro? Como pode esse cara ser crente? Como pode? Um crente que não é burro. Por que não pode isso? Está entendendo? Paulo, quando saía fazer os seus evangelismos, Paulo tinha toda uma base de conhecimento, tanto na área teológica, quanto na área cultural, quanto na área filosófica. Quando ele saía para as ruas, como evangelista que ele era, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser como Paulo, porque Paulo tinha um chamado específico. Mas você que tem um chamado específico para a área de evangelismo, missões, você tem que estudar, tem que ler, tem que se informar. Se informe sobre o seu dom. Quer ver? Gente que tem chamado para música e não quer estudar música. Ah, eu quero ser músico, eu quero cantar no louvor. Mas vai fazer uma aulinha? Não. É de para Deus. Para Deus é de qualquer jeito, meu irmão. Entende? Uma vez chegou um cara aqui que queria entrar no louvor. Vamos fazer um teste. Se fosse outra igreja, amém, o Espírito Santo vai lá, toca lá. Né? E o cara tocava pedal triplo. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de pedal triplo. Pedal triplo, eu sei de pedal duplo. Pedal triplo, é, sei tocar pedal triplo. Falei, opa, vai ser hoje então. Nova máquina no louvor. Finalmente eu vou poder tirar o Wellington e o G do louvor. Dar férias para os dois. Né? O cara veio aqui. Não sei qual o conceito de bateria que ele tinha na vida dele. Moral da história é que ele não tinha nem o pedal triplo. Moral da história é que ele não sabia tocar nem com o pedal duplo. E depois eu descobri que ele não sabia tocar nem com um pedal. E muito menos com as mãos. Mas ele queria tocar no louvor. Se informe. Informe-se a respeito do seu dom. Informe-se tudo que você pode se informar a respeito de dom. Se você gosta de intercessão, se informe a respeito da intercessão. Se você quer ser um mestre, se informe, leia muito, porque mestre que não gosta de ler não pode, não tem sentido nenhum. A quarta coisa é descubra o que te traz satisfação. Descubra o que te traz satisfação. É muito perigoso falar isso, né, para jovens, né? Porque o cara vai achar que satisfação é vida boa, não trabalhar, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tenho, o meu chamado é não trabalhar, Pipe. É isso, eu não quero trabalhar. É um mito difícil de erradicar a ideia de que uma tarefa que temos para realizar só é um ministério de verdade quando o cumprimento dessa tarefa pelo menos trouxer sofrimento. É, existe um mito. Por exemplo, missionário tem que se lascar. Missionário quer ser missionário? Tem que se ferrar. tem que passar fome, tem que não pode ter dinheiro para comprar nada, tem que ficar pedindo esmola para a igreja, ele tem que se ferrar, ele tem que se lascar porque ele é missionário. Entende? Amém, né? Amém. Então, realizar uma tarefa que traz alegria é algo quase suspeito aos olhos de muitos cristãos. Cristão não pode ser feliz. Cristão não pode rir. Cristão não pode brincar. Cristão não pode ter gozo, alegria, prazer na vida. Cristão tem que carregar a cruz mais pesada possível para viver nesse mundo. Ele tem que se lascar muito para pagar um pouquinho do preço que Jesus fez por ele naquela cruz. Exercer os dons traz satisfação. Traz. Se não traz, toma cuidado. Talvez você esteja fazendo uma coisa que você não foi chamado para fazer. A pessoa que tem o dom da evangelização se alegra quando leva alguém para Jesus, ou não? Caramba, evangelizei o cara se converteu, que porcaria. Que coisa. Mas se não for para evangelizar o cara, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma oração com alguém e essa pessoa entregou a vida para Cristo, foi o dia mais feliz da minha vida. Aquele dia. Quando você volta para casa assim, com júbilo no coração, porque você encontrou o teu chamado. A outra que tem o dom da hospitalidade se alegra em receber pessoas na sua casa. Pessoa que diz, eu tenho o dom da hospitalidade, mas tem raiva de receber os outros em casa. Isso não é dom da hospitalidade? Você tem qualquer coisa. Menos dom da hospitalidade. O irmão que tem o dom de servir se realiza em realizar tarefas para edificação do corpo de Cristo, mesmo realizando tarefas que não são vistas pelos outros. O meu negócio é servir. Eu tenho chamado de servir, mas não gosto de servir. Eu não tenho chamado de servir. Iremos realizar com muito mais dedicação e esmero uma tarefa que nos dá satisfação. Todos os meus ministérios que eu realizo na minha vida, todos eles me trazem satisfação. Claro que há momentos que traz raiva. Vontade de chutar o balde. Mas quando você vê o fruto do teu ministério acontecendo, aparecendo e sendo evidente, isso traz alegria, traz satisfação. Amém? Tente descobrir o que lhe dá satisfação. Mas tendo enorme prazer em exercer os meus dons, não estou isento de passar por situações em que gostaria de abandonar tudo e sair correndo. Então, mesmo que esse dom, esse teu chamado, traga satisfação para a sua vida, não implique que tenha momentos na sua vida que você não vai querer chutar o balde. Dizer, chega, não quero saber disso. Houve momentos dentro do meu ministério como pastor em que eu quis chutar o balde, que eu não suportava mais ser pastor. Eu falava, Deus, eu não aguento mais ser pastor. O que eu fiz naquele dia? Qual foi o pecado que eu fiz para merecer isso? Descubra o que te traz satisfação. Tem gente que gosta de brincar gosta de criança, né? Gosta de ensinar a criança. Talvez Deus esteja apontando alguma coisa aí. Tem gente que gosta de chegar na igreja assim, ó, ver as coisas assim, ai, Pipe, começa a arrumar as cadeiras, começa a limpar o chão, começa a arrumar alguma coisa, não consegue, precisa servir, precisa fazer alguma coisa. Porque tem gente que chega ali, coloca o pezão na parede, assim, vê os outros servindo e fica ali. Tem a linha azul, né? Não tá nem aí. Tá nem aí. Tem gente que chega assim, se incomoda, não consegue. Tem que fazer, tem que servir. E se sente satisfeito fazendo isso. Traz satisfação fazendo isso. Tem gente que ama estar intercedendo, orando pelas pessoas. Tem alegria em fazê-lo. Né? Alegria. O quinto passo é experimente o mais que puder. Apesar de que eu não acredito muito nessa questão de ministério por eliminação, o que é ministério por eliminação? Ah, Pipe, não sei o que eu quero na minha vida, então eu acho que eu vou tentar ser evangelista. Aí você sai e não dá certo, aí não deu certo, deixa eu ver. Ah, eu vou tentar cantar no louvor. Chega no louvor, desafio, nada, Deus livre. O Espírito Santo sai correndo quando o cara abre a boca. Né? Ah, não é isso, não. Ah, eu vou tentar ser, sei lá, vou servir. Vem, trabalha um dia, sai com as pernas doendo, não lembro bem esse negócio, né? Entendeu? Não, eu não acredito nesse tipo de coisa. Mas há uma questão também que a evidência do chamado também só acontece na experiência. Entende? Às vezes eu me sinto chamado para ser evangelista. Então, primeiro, você tem que sentir aquilo queimar no teu coração. Então, não é por... Ah, eu vou ver se talvez, quem sabe eu tenha isso. Não é isso. Eu sinto no meu coração que eu tenho um chamado para atuar em certa área. Vou, começo a desenvolver o meu chamado naquela área... E aquilo começa a trazer satisfação e frutos diante disso. É disso que eu estou falando. Só que sem a experimentação do chamado, você não tem como evidenciar se foi chamado ou não para isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Que sem a parte da praticidade, você nunca vai descobrir se de fato foi chamado para aquilo que você está sendo chamado? Sem a praticidade não tem como. Fica tudo na teoria muito bonito e não acontece nada. Esse é o quinto passo. O sexto passo é avalie de maneira honesta a sua eficiência. Aí é um probleminha. O que eu quero dizer com isso? Uma forma de você perceber se de fato tem o chamado é olhar os frutos que ele está dando. Olhe para os frutos que ele está dando. Porque às vezes as pessoas ficam ali 20 anos. Eu fiquei sabendo de uma igreja, agora na Expo Cristo, que a igreja tinha 35 anos. Sabe quantos membros tinham nessa igreja? Um pastor ficou pastoreando uma igreja, eu não sei se era quadrangular, acho que era quadrangular a igreja, ficou pastoreando durante 35 anos uma igreja. Essa igreja tinha 5 membros. Esse cara nem aqui, nem na China, nem na Antártica, nem em Plutão, em qualquer lugar da galáxia, esse cara nunca foi chamado para ser pastor na vida dele. Nunca foi chamado para isso. Aí um outro pastor amigo meu foi lá, assumiu a igreja. A igreja em um ano tem 150 membros. Como pode isso? Vocês acham que esse cara foi chamado para ser pastor? Porque vai cuidar mal de 5 pessoas ainda na China, né? 5 pessoas não conseguem gerar fruto, não conseguem sair disso. Então, olhe para os frutos que o seu ministério está dando, olhe para ele, veja, olhe. Deus, o que está acontecendo? Olhe, verifique, analise isso. Por exemplo, um evangelista que nunca leva alguém a confessar Cristo em sua vida, deve avaliar honestamente se de fato tem o chamado evangelista. Seja honesto. Seja honesto consigo mesmo. Uma pessoa que diz ter o dom de cura e nunca ninguém é curado, deve avaliar se de fato tem o dom de cura. Eu tenho o dom de cura, Pipe. Mas já curou alguém? Não, nunca, mas eu sei que eu tenho. Uma vez eu estava na casa de um amigo e tocou o telefone. Eu atendi. Alô, alô? É da casa do fulano? Falei, quem quer falar com ele? É o pastor Volmir. Pastor Volmir. Ah, é? Só um pouquinho aqui. Daí eu falei, ô, fulano, tem um tal de pastor tal aí querendo falar com você. Ele, ah, é meu cunhado. Já fiquei pé da vida ali, né? Já fiquei indignado. Já fiquei louco. Porque o cara não falou que era cunhado dele? Precisava falar pastor? Qual que é o problema? Qual que é a coisa, né? A palavra pastor não consegue sair da boca? Ela o tempo todo tem que estar ligada a tudo na vida? Quando as pessoas me apresentam, assim, esse aqui é o pastor, eu já fico louco na vida. Eu fiquei pastor, cara. Fala Pipe, qualquer coisa. Menos Volmir, lógico, né? Mas fala Pipe, qualquer coisa. Mas por que falar pastor? Porque quando você fala assim, esse aqui é pastor, pronto, você fechou uma barreira. Você abaixou uma porta, assim, ó, de definições. Aquela pessoa vai ficar avaliando a mim o tempo todo. Eu já não posso nem piscar, ó, tem que ficar reto, assim. Né? Não posso rir mais, eu tenho que ser sério. Não posso faltar piadinha, não posso falar da vida. Não posso falar que sou feliz. Tá entendendo? Não pode. Então não façam isso comigo. Quando vocês me apresentarem para alguém, não falem que eu sou pastor. Ah, esse aqui é o Pipe, um amigo meu, drogado. homossexual, qualquer coisa. Entendeu? Mas não fale que eu sou pastor, por favor. Ô, Vandão, ofendeu aí, machucou. Falei homossexual, o Vandão saiu correndo. Tá certo? Então, depois eu perguntei pra ele assim, ô, fulano, quem que era? Ah, é meu cunhado. Eu falei, ah, ele é pastor? Não, não, ele nem pastor não era, acabou de se formar no seminário ali. Não tá cuidando nenhuma igreja? Não. Nenhum grupinho caseiro? Não. Ninguém? Não. Quem que disse esse cara que ele é pastor? O que é um pastor? Alguém que faz o quê? Pastoreia. Não é isso? Um evangelista que não evangelista é evangelista? Mas nem na China. Nem no Paraguai, made in Paraguai não é. Uma pessoa que diz ter o chamado para a música e é desafinado, faz aula e permanece desafinado, depois de muito esforço, deve avaliar se de fato tem esse chamado. É para Deus, Pipe. Deus olha o coração. Amém, irmão. Mas então, lá embaixo. Deixa Deus avaliar teu coração lá na cadeirinha. Não suba e pega um microfone se você é um desafinado por excelência. Você não tem chamado para isso. Tem chamado para qualquer coisa menos para isso. E o sétimo e último passo, que está dentro disso, é busque opinião de outras pessoas. Isso é a contradição daquilo que eu tinha falado lá no começo. É Deus quem aprova, amém? Porém, a opinião de outras pessoas em alguns quesitos é importante. Por quê? Tem gente que tem 100% de certeza de que Deus lhe deu um determinado dom. 100% de certeza. Que Deus lhe deu um determinado dom. Oraram intensivamente a respeito, estão dispostas a usar os seus dons, têm alegria no uso do dom, usam-no intensivamente, sem se preocupar com os danos, e até se consideram eficazes no uso dele. O problema é que eles são os únicos que pensam dessa maneira. Ninguém no universo concorda com ele. Você quer ver? O exemplo que eu acabei de falar, de uma irmãzinha desafinada, que chega, Pipe, quero entrar no louvor. Eu falo, amém, irmã, vamos fazer um teste. Tá bom, vamos fazer um teste. Aí chega aqui, qual música, irmã, você vai cantar? Ah, eram sem ovelhas. Vamos cantar essa, né? Aí a irmã chega aqui, quer cantar sem ovelhas. E eu dou a nota lá, ela... Não acha o trem da nota, né? Ó, ajuda aqui, vai. Essa nota aqui, ó. Irmã, anota aqui, ó. Não tem jeito. Não tem jeito, mas Pipe, eu tenho certeza que tem chamado. Então vai estudar. Vai estudar, volta. Pipe, quero fazer o teste de novo. Daí vai lá de novo, né? Outra irmã que está ali desenvolvendo o ministério. Que nem lá na Expo Cristo, teve uma menininha que subiu no palco lá para cantar com o pai dela, que eu dei um mortal para trás para que ela abriu a boca. Falei, sangue de Jesus tem poder, que é isso? Olha que ela abriu a boca, eu falei, Jesus, tampa teus ouvidos agora e olha para o coração da irmã. Porque é só assim para receber isso. Tá lá a convicção. Jesus me chamou para o louvor. Para cantar no louvor. Não chamou, irmã. Você está enganada. Está muito enganada. Não chamou. Quer ver? Pergunta para todo mundo aí. Pior que os crentes falam, chamou assim, é para Deus. Deus recebe. Recebe, mas lá no banco, não em cima do microfone. Né? Ou vocês acham que eu estou errado? Então, acho que está errado numa outra igreja, menos aqui. Porque aqui não vai subir. Se subir, só depois em cima do meu caixão. Nem ouvi e nem vou querer ouvir o que você falou aí, Alice. Você vai ver. Amém? Então, recapitulando, primeira coisa, coloque-se diante de Deus em oração. A segunda coisa, esteja disposto a colocar o seu dom em prática. A terceira coisa, informe-se a respeito do seu dom. A quarta coisa, descubra o que te traz alegria, satisfação, prazer no seu desenvolvimento ministerial. Quinta coisa, experimente na praticidade isso. Não fique na teoria, ah, descobri, beleza, pum, e daí? Coloque em prática isso. Sexta coisa, avalie de maneira honesta a sua eficiência. Olhe para o seu dom, olhe. Verifique, veja até onde está vindo o desenvolvimento disso em nome de Jesus. Ore a respeito disso. E a sétima coisa, busque a opinião de outras pessoas. Sente. Irmão, você acha que eu tenho uma voz bonita para cantar no louvor? Né? Amém? Não, eu não perguntei para vocês, estou falando... Vocês acham? Hein, vocês têm que perguntar. Eu já nem pergunto para não saber a resposta. Entendeu? Tem que perguntar. Você acha, Pipe? Você acha que eu falo porque eu prego bem? Você acha? Você acha que quando eu faço as coisas assim, sei lá, é bem feito, as questões materiais, sei lá, uma pessoa que tem o dom de obra de arte, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. Né? Avalie em nome de Jesus. Verifique, busque a opinião em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu mandei na semana passada, na terça-feira, um teste de vestibular para vocês, umas 40 páginas, sei lá quantas páginas deu aquele negócio lá, 8 páginas, a respeito dos dons. Eu espero que vocês estejam respondendo aquele questionário. Eu amanhã vou mandar, amanhã ou terça-feira, eu estou mandando para vocês a parte final daquele teste, que é a parte do resultado, onde você vai anotar o resultado daquilo que você anotou, certo? Amanhã ou terça-feira eu estou mandando para vocês a parte final para vocês terminarem, para vocês começarem então a descobrir o seu dom e o seu chamado dentro disso, ok? A partir do domingo que vem, nós vamos estar falando um pouco mais a respeito dessa questão antes da gente entrar necessariamente a respeito do dom em específico. Então, daqui 2 domingos, a gente vai estar falando sobre cada dom. Por exemplo, dono evangelista, a gente vai estar especificando o que é, ajudando vocês, dando ferramentas, certo? Sobre cada dom, desde a área verde, a área vermelha e a área azul. Os ministérios da sabedoria, os ministérios do serviço e os ministérios da espiritualidade mais mística da parada, ok? A gente vai trabalhar essas 3 coisas, dom por dom. E a parte final de tudo isso... que é lá no final mesmo, a gente vai estar trazendo para a igreja um monte de proposta ministerial com relação a onde você pode desenvolver o teu dom e o teu chamado. Certo? Fora isso, obviamente, nós como igreja estamos abertos para que você possa trazer alguma coisa nova. Olha, Pipe, eu estou me sentindo chamado para trazer água todo domingo para você. Amém? Sei lá... Vocês estão pensando que não, mas tem gente que esquece. Né? Então, às vezes é bom ter uma pessoa específica para trocar a água daquela lá do bebedouro ali, por exemplo. Às vezes tem domingo que chega ali e está seco, o deserto de Saara ali, todo mundo no beiço, lá na torneira, tomando água. Por quê? Não tem ninguém para comprar água. Né? Tem gente que tem que estar ali. Amém? Então é isso. Então, amanhã ou terça-feira eu estou enviando para vocês... Eu quero orar agora pela vida de vocês. Eu quero que todos vocês fiquem em pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos por aquilo que a gente tratou nessa noite, falou, Senhor. E que o Senhor continue dando direcionamento, Deus, para cada um dos teus filhos que estão aqui, daqueles que estarão ouvindo, Deus, essa ministração também na internet, Senhor. Que o Senhor use, Deus, cada palavra dessa, Senhor, para ser realmente direcionador, orientador na nossa vida, Senhor, para que a gente não erre o alvo, para que a gente realmente, Deus, desenvolva o nosso chamado e em tudo isso o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda fará em nossas vidas, por meio do teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Dê um abraço no seu irmão. Aí, galera, quem quiser adquirir o material aqui da intercessão, é R$2. Procure ali a galera da Jocum. E tem que dar Shazam no Jay e na Suzani que chegaram de viagem. Estão cheios de querer, ó. Estão se achando. Só porque ficaram 15 dias lá no Paraguai, estão se achando.